Boa tarde, eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra, aos sábados, das 19 às 21 horas. Playlist que pode ouvir em formato podcast em playlist-rca.blogspot.com e acompanhar-nos via facebook.com/playlist.rca. Abrimos a sessão de hoje com The Cure e a música Where the Birds Always Sing e vão entrar já no alinhamento Keep Razors Sharp com The Lioness e depois The Twist Connection com a música Losing Touch. Votos de uma excelente tarde de sábado. Bem-vindo. Playlist com Miguel Bettencourt. The Twist Connection é o grupo que acabamos de ouvir com a música Losing Touch. De seguida, entra no alinhamento o mítico grupo português Mão Morta com a música Novelos de Paixão e depois Nick Cave and the Bad Seeds com a música Do You Love Me? Dou por mim a suspirar por teus olhos verdes. Perceber ecrã pelo meio da manhã. Com teu jeito de sorrir, tua pele reluzida, numa imagem estival que te deixa sem igual. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. stands beside her, yet I seem so obsolete and small. I found God and all his devils inside her. In my bed she cast the blizzard out. Mock sun blazed upon her head, as so completely filled with light she was, a shadow fanged and hairy and mad. Our love lines grew hopelessly tangled, and the bells from the chapel went jingle, jingle. You love me, you love me, you love me, you love me. Devotion. She had a mind full of tyranny and terror. Well, I try, I do, I really try, but I just err, baby, I do err. So come find me, my darling one. I'm down, grounds the very dregs. Here she comes, blocking the sun, blood running down the inside of her legs. The moon in the sky is battered and mangled, and the bells in the chapel go jingle, jangle, jingle, jangle, jingle, jangle, jingle, jingle. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Like I love you. Toward their end, I knew before I met her that I would lose her. I swear I made every effort to be good to her. I made every effort not to abuse her. Crazy bracelets on her wrists and her ankles, and the bells in the chapel go jingle. Foi a voz inconfundível de Nick Cave, acompanhado dos também inconfundíveis The Bad Seeds. A música foi Do You Love Me? Antes deles passaram por cá Mão Morta, The Twist Connection, Keep Razors Sharp e, a abrir a sessão de hoje da playlist, The Cure. Lá mais para a frente vamos ouvir Monique Ortiz e Soul Coughing, entre outros, mas para já, Morphine com a música Whisper. Eu sou o Miguel Betancourt, estarei aqui ao seu lado até às 21 horas. Don't worry, I'm not looking at you. Gorgeous, dressed in blue. Don't worry, I'm not looking at you. Gorgeous and dressed in blue. I know it drives you crazy when I pretend you don't exist. When I like to lean in close and run my hands against your lips. Though we haven't even spoken, still our senses are rapport. So whisper me your number, call you up at home.

never been before. I dropped it on the floor. I dropped it on the floor. I dropped it on the floor. I dropped it. I can only remember the name, that's enough for me. His name's Holy Key. That's enough for me. His name's Holy Key. Name's Holy Key. Souvenir of nothing. A souvenir of nothing. Se há pouco ouvimos Morphine, um grupo que infelizmente já não existe devido à lamentável morte do seu vocalista e baixista Mark Sandman, desta feita acabamos de ouvir Vapors of Morphine, um grupo constituído por ex-elementos dos Morphine, precisamente. E de seguida, na onda também de Morphine e Vapors of Morphine, vamos ouvir Monique Ortiz com a música Cliché. E depois Alien Knife Fight com In Red Sir. Votos de uma continuação de excelente tarde de sábado. Eu sou Miguel Bettencourt e está a ouvir a playlist. guess I got a little too comfortable. Catastrophe saved me from being one of them. The Walking Dead. Describe this, so I'll use color. I'll paint beyond the lines, a lovely waste of time. And I'm grateful to be dirt poor, no need for a lock on my door. I've nothing left to steal, nothing real. Playlists com Miguel Bettencourt. A fechar esta primeira hora da sessão de hoje da playlist, vamos ouvir os norte-americanos Soul Coughing, a música Screenwriters Blues. Depois, na segunda hora, a primeira parte será totalmente dedicada à música portuguesa, a começar com Samuel Uria e a terminar com Deusa. Depois, na reta final da segunda hora da playlist, vamos ouvir, por exemplo, Billie Eilish e Tindersticks, entre muitos outros. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist das 19 às 21 horas, aos sábados, aqui no Rádio Clube de Angra, a voz da terceira. Exits to freeways twisted like knots on the fingers. Jewels cleaving skin between breasts. You are listening. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pintinho. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Junto aos rios da Babilónia, ali nos assentámos e nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, pendurámos as nossas harpas, pois ali, aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao céu da boca. Se eu não lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Começo a entrar na idade de ser a eterna promessa, mas é por ti que a passo me apresso. Eterna cidade, eterno sucesso. Mas é por ti que à pressa tropeço. Eterno regresso, eterno progresso. Na idade em que é saudoso de vir, mas é por ti que aceito o dever. Saudosa infância, saudoso morrer. Mas é por ti que haja o que houver. Saudoso futuro, saudoso nascer. Será a última a rir, ó Sião. Eu não parei de chorar por ti. Oh, Sião. Sangue, suor e saliva, sem conservantes, sem parcimónia. Choro que brota nos rios da Babilónia, da Babilónia. Engarrafados os prantos, sem os cernis, sem cerimónia, dos rios da Babilónia. Aplico a colónia, aplico a colónia. Vai ser a última reação. Eu não parei de chorar por ti. Oh, oh, oh, não. Thank you. boa tarde, bem-vindo à segunda hora da sessão de hoje da playlist. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist aqui no Rádio Clube de Angra, a Voz da Terceira, aos sábados das 19 às 21 horas. Recordo que a playlist pode ser ouvida também em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com e pode acompanhar-nos via facebook.com/playlist.com. RCA. Abrimos a segunda hora com Samuel Uria. A música foi Água de Colônia da Babilónia. Agora entram três músicas seguidas no alinhamento, todas elas com um denominador comum. A primeira, Linda Martini, é o grupo que vamos ouvir. A música é Amor Combate. Depois, Moraes, é o nome do trabalho a solo de Hélio Moraes, baterista dos Linda Martini, precisamente, e também do grupo Paus. De Moraes vamos ouvir a música Não Sou Pablo, Nada Muda. E por último, das três que vão tocar de seguida, vamos ouvir André Henriques, que é precisamente o vocalista de Linda Martini. André Henriques, que também tem um álbum solo, lançado muito recentemente, e a música que vamos ouvir do André Henriques é E De Repente. Eu quero estar lá quando tu tiveres de olhar para trás. Sempre quero ouvir aquilo que guardaste para dizer no fim. Eu não aquilo que nunca tive de ti. aos sábados, das 19 às 21 horas no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Playlist com Miguel Bettencourt. A miúda da pompa nem olha enquanto estou a pagar. Na moldura de árvores de cheiro, tabaco. Isqueiros com um quadro a secar. Gasolina sem chumbo, digo eu quase mudo e ela presa ao lugar. Fóssil em combustão, eu entrego o cartão, só a quero tocar. Pento mãos ao ar e no seu passo elegante ela sai do balcão e vem se deitar no meio do chão ao pé de mim. Segura minha mão e eu mordendo a razão digo está tudo bem. Oferece um sorriso tão belo, impreciso, à procura de alguém. É a música que ouvimos, uma música de André Henriques que pode ser encontrada no seu trabalho a solo, considerando que André Henriques é vocalista e guitarrista dos Linda Martini. Antes dele ouvimos Não Sou Pablo, Nada Muda, uma música de Moraes. Moraes, também um trabalho a solo de Hélio Moraes, que curiosamente também é membro dos Linda Martini, é baterista. E antes de Moraes ouvimos precisamente Linda Martini e a música Amor Combate. Entram no alinhamento agora Deusa, um grupo recentemente criado, com um álbum com título homónimo ainda mais recente, e a música também chamada Deusa. Uma curiosidade, o grupo Deusa tem uma costela terceirense, o baixista Pedro Jonatas tem as suas raízes aqui na Ilha Terceira. Sair da prisão e voltar a matar. A parte de mim que não consigo deixar. Quando estou dentro não quero sair, mas há festa lá fora e não me mata espreitar. Não tem como não. Não tem como não pensar.

Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje da playlist. Eu sou o Miguel Bittencourt, estarei consigo aqui na antena do Rádio Clube de Angra até às 21 horas. Ouvimos Billie Eilish e a música I Love You. De seguida vai entrar no alinhamento Foxes in Fiction com a música A Softer World e depois Iron and Wine com Call It Dreaming. Playlist com Miguel Bittencourt. Say it's here where our pieces fall in place. In erase softly kisses us on the face. Anywhere means we're running. We can sleep and see them coming. Where we drift and call it dreaming. We can weep and call it singing. Strong enough, we can bow, 'cause our music's warmer than blood. Where we see enough to follow, we can hear when we are hollow. Where we keep the light we're given, we can lose and call it living. Where the sun isn't only sinking fast, every night knows how long it's supposed to last. Where the time of our lives is all we have, and we get a chance to say before we ease away, for all the love you've left behind, you can have mine. Reta final da sessão de hoje da playlist, entram no alinhamento Tindersticks e Jim James, respectivamente com as músicas Come Feel the Sun e In the Moment. Why don't you come out? The gods have gone, they forgot their purpose and shuffled along. So come feel the sun. Why don't you come out? The dogs lie sleeping, their lips they twitch with the chase and their dreams they come feel the sun. As they need at your feet to come feel the sun. Mm-hmm. Why don't you come out? We all miss you, your wife and babies. They just want to hold you, so come feel the sun. Touch your fears, make everything the same as it was. Aos sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. To the hunger I know.

and everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes.